ser marginal não é ser criminal, é sobreviver nessa margem social. Com tanta miséria e pobreza nessa vida, cabeça no lugar pra manter a família. Pra permanecer tem que ter proceder e não se envolver, você vê o amanhecer. Vem cá pra olhar a derrota do inimigo, que não pôde contigo. Não se vender significa estar vivo. Os parceiros lá do México, rap é universal. Corte lírico, Brasil, a FAO numa luta social. E sem dúvida de erros, também sou marginal. Reduzido, limitado, a estatística pro estado. O inimigo público a todo tempo preparado, lutando em prol de algo que favoreça o nosso lado. Globalização de violência, fome e álcool, relações, ideias que te prejudica. Sociedade capitalista afogada em dívida, desemprego, exclusão, pouca saúde e diversão. A miséria promovida da nossa nação, pátria amada, eu lutando e nada em casa. Um chapéu de palha, mão calejada e inchada. Problema aumenta a cada dia nessa democracia. E continua as mentiras, mudanças na economia. Te privo do mínimo necessário. Filho, mulher, casa, cadê salário? Não quer pagar 15 pelo meu serviço, desvaloriza. Eu faço por 10 e vai ficando difícil. Mas quem pagou os 10 só tinha 10, tá entendendo agora? Tá tipo eles criando nós numa grande gaiola. Submissos a eles, impostas por regras e leis. Regredindo nossa aldeia, sua verdade tá sem nitidez. Quem são vocês que negam informação e distribui a droga lícita da embriaguez? Ocultando e dopando a nossa fixidez de vez. Força América Latina, revolução. Marginal latino, do Brasil ao México. Guerreiros suburbanos unidos pelo protesto. Rap do fundão, da favela detenção. Nós nunca desistimos, pronto pra levar canção então. Vai acabar sua demagogia quando cê vê as perifas derrubando as guaridas e libertando os legionários pro novo caminho, onde exista igualdade pra todos os latinos. Periferia dura, incrível conjuntura. Economia fracassada, munição, ferro e vai pra rua. Se todo mundo entender, nós vai chegar tranquilo. Toda rapa na ativa cantando nosso hino. O marginal latino em posição de risco pra sustentar o filho, não enxerga o perigo. Um justiceiro solitário, descendente de índio, vai resistindo às batalhas travadas dentro da quebrada. E cada área tem sua história contada por quem mora ou mora. São histórias verídicas sobre vidas perdidas, consumidas por lábida bandida. Fica minha pergunta no ar: será que do jeito que tá, dá pra levar sem desnortear, sem aumentar a estatística de violência? Em consequência, o amor que parece que sumiu do Brasil, diluiu do coração da nação. Aquisição na ação, resgatando os irmãos na união em forma de canção. Pros manu, pras mina, pras comu, pra trincar. Um dia nós vai chegar e constar. Pra quem duvidar, tá no ar o protesto marginal, a FAO na ideia central e tal. Paz capital, interior mundial, na luta social. Os mexicanos, brasileiros no só ideal. Marginal latino, do Brasil ao México. Guerreiros suburbanos unidos pelo protesto. Rap do fundão, da favela detenção. Nós nunca desistimos, pronto pra levar canção então. Atados de pies y manos, latinoamericano marginado, Brasil y México poniendo la voz en alto. Porque estamos hartos, sí, de gobiernos interesados en llenar sus propias manos. Y a los de abajo, que se los lleve el carajo. Dime qué pasa si los políticos están de casa, casa, casa. Y en la casa ya no alcanza ni pa' llenar la panza. Pero con sus eslogans te dicen el pueblo avanza. Es una nueva farsa para sus nuevas finanzas. Estampida de ratas devorando esperanzas. ¿Y qué pasa si mi gente poco a poco ya sucumbe, se consume y cansados anhelan tocar la cumbre? Pero como ya es costumbre, un paso más y te tiran para atrás. No se puede más con su política que nos margina. Tan solo imagina tener que vivir, vestir, comer con la mínima. Es típica la forma criminal, marginal que vive Latinoamérica. Que vive Latinoamérica. Emitida por el sistema activo, humillación para el pobre, por el blanco rico. Represión por tener nulo poder adquisitivo, dejando a un lado a los que siempre piensan positivo. Obligados a ver por uno mismo y a sí mismo, luchando más latinoamericanos, hermanos cansados, pasados por los hechos de la cruda realidad. Nuestras voces son las armas que todo pueden cambiar. Marginados unidos para los pueblos levantar, levantar. Marginal latino, do Brasil ao México. Guerreiros suburbanos unidos pelo protesto. Rap do fundão, da favela detenção. Nós nunca desistimos, pronto pra levar canção então. Brasil, México, Jamaica, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Venezuela, Guiana, Paraguai, Suriname, Equador, Haiti, Uruguai, Trinidad e Tobago, Cuba, Nicarágua, Guiana Francesa, Honduras, Guatemala, República Dominicana.